muitos anos atrás, havia no Brasil um pastor chamado Emídio José Pinheiro. Antes dele se converter ao Evangelho, ele era padre católico apostólico romano e foi, durante muitos anos, responsável pela paróquia de Santa Efigênia, aqui na capital de São Paulo. Ele já é falecido, mas conta-se que quando ele era jovem, o então padre Emídio José Pinheiro, que servia lá na igreja de Santa Efigênia, ele foi chamado pelos familiares de um paroquiano que tinha acabado de falecer. Então, o padre Emídio, ele anotou o endereço de memória e ele foi procurar a casa do falecido para celebrar a cerimônia fúnebre. E então, ele começa a andar pelas ruas de São Paulo, que naquela época ainda eram ruas tranquilas, e ele vai procurando de casa em casa. Mas aí ele vê uma casa com um monte de gente e um carro fúnebre na frente daquela casa. Julgando ter achado a casa e sem conferir o endereço, o padre Emídio entrou na casa, pôs os paramentos, abriu o seu livrinho de rezas e orações e começou a leitura. Em seguida, puxou o terço e rezou dezenas de Pai Nossos e Ave Marias. Fez aquelas orações e as pessoas na casa o olhavam com certa curiosidade. Mas o padre Emídio começou a perceber que os familiares daquele defunto se comportavam com muita calma e sem a menor tristeza. Ele nunca tinha visto um velório daquele jeito. Ele reparou que não tinha vela. Ele reparou que ninguém chorava. Ele reparou que ninguém se descabelava. Então, quando ele terminou ali as suas rezas e depois de encomendar o corpo, fazendo aquela missa de corpo presente, ele se ofereceu para rezar a missa de sétimo dia para o defunto. Foi quando alguém de dentro da casa lhe disse: "Padre, acho que o senhor se enganou. Aqui todos nós somos cristãos. O senhor entende?" E o padre ficou meio sem graça. Ele olhou bem para as pessoas. Ninguém chorava, ninguém estava desesperado. Aí ele percebeu que estava dentro de uma casa cristã. E ele ficou bem sem graça. Notou o engano, percebeu o erro, ele havia entrado na casa errada, ele estava no funeral errado, e aquele defunto não era católico apostólico romano, e ele, percebendo o erro, meio sem graça, pede desculpas e vai saindo de fininho, e ele volta para a rua, meio assim atordoado, meio desorientado, meio sem rumo, pensando: o que é que eu ia fazer mesmo? Ah, eu ia orar, ia rezar na casa de um falecido, e entrei no funeral errado, entrei na casa dos crentes, que por coincidência tinha morrido também um homem, mas que estranho que é o funeral deles, que coisa estranha, aquela casa tinha uma paz muito grande, uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Eu nunca participei de um velório, de um funeral como aquele. Ele estava realmente pasmo, espantado. Enquanto ele se localizava, tentando achar a casa do paroquiano morto, ele foi caminhando e pensando e se lembrando daquela paz e serenidade que havia naquela casa, mesmo num momento de tanta dor quanto um funeral. Ele ficou pensando na frase que aquela pessoa lhe disse dentro da casa: "Padre, acho que o senhor se enganou. Aqui nesta casa todos nós somos cristãos. O senhor entende?" E ele foi então entendendo, e ele foi compreendendo que havia uma diferença brutal entre a fé que ele tinha e a fé que havia dentro daquela casa. entre o consolo que ele levava e a consolação verdadeira que estava dentro daquela casa. Ele procurou conhecer melhor a fé daqueles que disseram: aqui todos nós somos cristãos. E ele começou a ler o Evangelho e procurou a palavra de Deus de todo o seu coração. E ele encontrou aquela frase que tinha sido anotada pelo apóstolo João, onde Jesus disse o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora ele sabia que a vida toda ele tinha sido católico, apostólico, romano e não um cristão. Ele não era um discípulo do Senhor Jesus, porque um discípulo de Cristo é um cristão. Então ele começou a pensar nesta frase do Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele tinha estudado tanto a Bíblia no seminário, ele aprendeu tantas tradições religiosas, mas ele estava tão longe de ser um cristão de verdade. E ele conheceu a palavra de Deus, e continuando a leitura do Evangelho, ele encontrou outra frase que o deixou abalado, que está ali registrada em São João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora ele estava compreendendo que ser cristão era uma segurança de vida eterna, que conhecer a palavra do Senhor Jesus, ouvir aquela palavra, guardar no seu coração, crer na palavra de verdade, era uma garantia de que a passagem da morte para a vida estava já feita, não precisando a pessoa morrer para ir para o céu, porque a pessoa aqui nesta vida já passaria a gozar da vida eterna. Então ele foi compreendendo, o seu entendimento foi se abrindo, e o padre Emídio então se converteu de verdade. Deixou a batina, aceitou Jesus como seu único salvador, porque ele leu ali o que o Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já tinha encomendado tantas almas para a Ave Maria, rezando ali: rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Mas ele encontrou no Evangelho que ninguém, nem ele, nem qualquer outra pessoa poderia ir até o Pai a não ser por Jesus Cristo. Então ele recebeu Jesus como Salvador. Ele viveu até os 81 anos de idade, e durante 50 anos, crendo no Evangelho, ele pregou principalmente o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.